Uma boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma alegria retornar a esta casa em que nos sentimos tão acolhidos, tão amparados pela espiritualidade superior que se encontra aqui presente e que nos envolve a todos em vibrações de muito amor, de muito carinho, porque nós sabemos que a espiritualidade ela representa uma ação no mundo que vem guiando, vem orientando, vem encaminhando a humanidade há milhares de anos. Tivesse o homem sido deixado no mundo por conta das suas próprias forças, por conta do seu próprio conhecimento, por conta do seu potencial, ele continuaria ainda num estado muito atrasado. Felizmente, Deus, na sua sabedoria, no seu conhecimento perfeito da sua criação, ele nos dá a oportunidade de convivermos com seres de diferentes condições espirituais, tanto encarnados quanto desencarnados. Querendo ou não, nós também convivemos com aquilo que nós chamamos de espiritualidade, que é esse coletivo de seres desencarnados e que compartilham conosco muitas experiências. Mas a maioria das pessoas não tem essa percepção. A maioria das pessoas nem percebe essa influência direta da espiritualidade em nossas vidas. E para muitos é bom que seja assim, porque dessa forma as pessoas podem exercer o seu livre-arbítrio e podem, com as suas próprias experiências, com seus próprios resultados, ir adquirindo conhecimento no sentido mais profundo que essa palavra possa ter. Vão adquirindo experiência que vai ficando gravada e que vai, pouco a pouco, se transformando ao longo da evolução do espírito. Então nós temos que sempre lembrar que nós somos seres em evolução e que estamos convivendo para que possamos atingir o estágio um dia de espírito puro. Jamais alcançaremos essa condição se nós não convivermos, se nós não estarmos ali uns com os outros e com seres de diferentes condições, tanto seres encarnados aqui como nós, quanto seres desencarnados. E é dessa experiência que nós vamos construindo, então, aquilo que vai, pouco a pouco, se somando e vai nos transformando, vai nos fazendo seres cada vez mais diferentes. Nós tivemos uma grande felicidade aqui à humanidade quando Jesus veio e assumiu um corpo físico como o nosso e veio conviver com a humanidade como todos os homens convivem no dia a dia, nas suas experiências comuns. E Jesus, nessa sua vinda ao nosso plano terreno, à nossa condição de seres encarnados, teve por missão principal nos orientar, teve por missão principal nos ensinar. As curas que Jesus realizou tinham a sua importância, as obsessões que Jesus curou em muitos indivíduos que já se apresentavam em condições de se libertarem do jugo de espíritos perseguidores também tiveram a sua importância. Mas a missão principal de Jesus foi a do grande mestre da humanidade, a do grande instrutor, do grande professor. E mais do que ensinar pela palavra, ele nos ensinou através dos exemplos. Ele nos demonstrou como devia ser a nossa convivência uns com os outros. E nós temos no Evangelho o registro desses ensinamentos, de inúmeras situações em que Jesus nos mostrou como conviver. Em alguns momentos ele dá a indicação direta, dizendo, olha, faça isso, não faça isso. Em outros momentos ele exemplifica. E é muito interessante que a cristandade tenha, durante os séculos que foram se passando, esquecido esse grande papel de Jesus como instrutor, como orientador. Preferiram colocar Jesus em outros papéis. como cordeiro, como alguém que estava destinado a um sacrifício. É curioso que nós, em tantas encarnações passadas, tenhamos esquecido que o que o Evangelho nos mostra de Jesus é Ele ensinando a todo tempo. É Ele mostrando o caminho a todo momento para alcançarmos a felicidade. É Ele nos dando receitas de vida. É curioso que nós não tenhamos prestado ao longo desses séculos atenção nesse aspecto da missão de Jesus. Mas felizmente Ele muito atentamente enviou outros seres que vieram despertar a nossa atenção para os seus ensinamentos. Seres que, como Ele, também demonstraram, vivenciaram o Evangelho. Mais do que pregaram, foram pessoas que testemunharam a Boa Nova, despertando a nossa atenção para os ensinamentos de Jesus. E não há nada mais valioso para a evolução do espírito terreno do que compreender, sentir e viver os ensinamentos de Jesus. Não há nada mais importante para a conquista do nosso equilíbrio interior do que assimilarmos a mensagem de Jesus, de entendermos o que Ele propunha para nós como experiência de vida. O dia que a gente conseguir pôr em prática esses ensinamentos, talvez você já tenha ouvido falar isso muitas vezes, mas eu vou repetir porque é importante. O dia que aprendemos pôr em prática os ensinamentos de Jesus, nem todos, alguns apenas, nós nos sentiremos criaturas felizes. Nos sentiremos criaturas plenas e realizadas, porque vamos ter lá no íntimo a sensação de que estamos no caminho certo, de que estamos evoluindo. Talvez já experimentemos isso hoje. Talvez até já sintamos que estamos vivendo essa mensagem. E aquele que se sente assim, sinta-se muito feliz, porque conquistou um estado de alma que é capaz de lhe dar segurança nesta vida e em todas as suas próximas encarnações. Porque à medida que o Espírito vai compreendendo a missão real de Jesus, à medida que ele vai entendendo a proposta de Jesus, e ele vai vivenciando essa proposta, ele se transforma, ele se modifica, ele passa a ver a vida de maneira diferente. Então, os ensinamentos de Jesus, eles têm uma aplicação direta na nossa própria capacidade de evoluir, ou melhor dizendo, eles são necessários para que a gente possa evoluir. A gente pode aprender muito sobre muitas coisas do universo, da terra, dos seres vivos, da sociedade, da cultura que o homem vem criando ao longo desses milhares de anos que ele está presente na Terra. Mas se nós não tivermos o conhecimento de verdades simples trazidas por Jesus, nós não alcançamos a paz de espírito. E uma das mais importantes recomendações de Jesus, se é que a gente pode dizer que alguma é mais importante que a outra, mas parece que para os nossos dias, uma das coisas mais urgentes é nos reconciliarmos com as outras pessoas. É nos reconciliarmos com aqueles que, infelizmente, nós passamos ao longo da vida a classificarmos como adversários. Poderíamos dizer que é uma das necessidades mais urgentes que nós todos temos. É de vencer uma série de impedimentos, de obstáculos, de vencer uma série de dificuldades que nós temos na convivência com algumas pessoas. Porque nós só não nos sentimos hoje ainda plenamente felizes, só não nos sentimos hoje ainda plenamente harmonizados, só não nos sentimos hoje ainda plenamente sintonizados com esse bem eterno, superior, que permeia todo o universo, porque nós ainda trazemos muitos antagonismos em nosso mundo íntimo em relação a outras pessoas. Infelizmente, nós carregamos ainda no nosso coração muitas mágoas. E às vezes a gente até diz, eu não tenho adversário, eu não tenho inimigo, eu me dou bem com todo mundo, eu gosto de todo mundo. Mas pode ter certeza, lá no íntimo talvez tenha ainda alguém que não nos ajustamos muito bem. Às vezes a nossa encarnação não nos permitiu ainda o contato com eles. Mas em algum momento, nós temos que encontrar pessoas que temos algumas diferenças, que temos alguns impedimentos entre nós. São muito raras as criaturas que não têm adversários, que não têm inimigos, que não têm desafetos. São seres que já venceram essas experiências que nós hoje ainda estamos aprendendo a vencer. São seres que já entenderam muito bem o significado da lei de amor. Esses são criaturas que não possuem adversários. Podem ter até encontrado pessoas difíceis no seu caminho, mas nunca os viram como adversários. Quando a gente pensa numa pessoa como Francisco de Assis, esse grande discípulo de Jesus, ele não era alguém que tinha qualquer coisa em relação a qualquer pessoa, a não ser amor, aceitação, acolhimento. Quando a gente pensa numa pessoa como Francisco Cândido Xavier, também não era alguém que pudesse dizer que tivesse algum desentendimento com alguém, tivesse algum antagonismo. Mas essas pessoas são o quê? São espíritos que já aprenderam muito, trabalharam muito na sua evolução e já venceram esses antagonismos que nós ainda cultivamos, infelizmente, dentro de nós. Por isso que a lição do Evangelho desta noite é tão significativa para a conquista da nossa paz interior. Enquanto não nos reconciliarmos com os nossos adversários, não encontraremos a paz que nós tanto desejamos. Mas primeiro a gente precisa aprender a identificar quem são aí esses nossos adversários. Quais são essas pessoas que muitas vezes a gente nem chama de adversário, nem chama de inimigos, mas às vezes são pessoas que ainda temos diferenças grandes com elas. Ainda temos esse antagonismo, essa tendência a querê-las longe da gente. É quando a gente começar a compreender e a vencer essas indisposições, é que nós já estaremos nesse caminho de evolução a passos largos. Então, a nossa exposição da noite é procurando entender um pouco sobre esse tema. E muito importante, gosto sempre de recomendar que voltemos ao texto básico, que é básico não porque é simples, mas porque é o fundamento, que temos lá no capítulo 10, os itens 5 e 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Vamos falar de algumas ideias desse capítulo nessa noite, procurando elucidar então o tema reconciliar-se com os adversários. Jesus nos deu uma advertência muito grande, muito importante, quando ele nos disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Jesus usou uma linguagem para aquele tempo dizendo que iríamos para uma prisão se nós não nos reconciliássemos com os nossos adversários. Naturalmente, a prisão aqui é no sentido figurado. Aquilo que vai nos prender, aquilo que é o juiz, que é o ministro que Jesus fala, não são pessoas, não é um prédio, mas sim é uma condição que passamos a viver e que nos aprisiona, que nos retém, que nos impede o progresso quando temos alguma diferença com o nosso irmão, quando temos algum antagonismo. Nós somos cativos de nós mesmos e da nossa imperfeição quando permitimos então que o nosso sentimento nos afaste de qualquer pessoa, quando permitimos que as nossas disposições interiores nos impeça de viver em paz com o nosso próximo, de vê-lo como irmão, como alguém que merece a nossa atenção, nosso respeito, como alguém que merece o nosso auxílio. Nós somos cativos, então, da nossa imperfeição e ficamos estacionários na nossa evolução quando nós não procuramos nos reconciliar com os nossos adversários. Por isso que Jesus deu essa advertência: reconcilia com teu irmão enquanto você está a caminho com ele. enquanto você está aqui no dia a dia, na convivência, enquanto você está experimentando da vida com o outro. Porque às vezes pode levar muitos séculos até sermos reaproximados desse nosso adversário. Quanto tempo será que leva na espiritualidade para planejar uma encarnação em família? Quanto tempo leva para conseguir reunir todos aqueles indivíduos que precisam estar juntos e encontrar harmonia nessa convivência família? Quanto tempo deve levar o planejamento para criar uma equipe de trabalho, por exemplo, como uma que nós encontramos numa casa espírita, representada pelos seus trabalhadores, para que eles possam executar a tarefa? Quanto tempo leva isso? Até ajustar ali indivíduos que possam um contribuir com o outro, e dentro dessa vivência, seja no trabalho espiritual, seja na família, seja de qualquer grupo que nós participemos, nós estaremos lá com pessoas as quais nós nos afinamos muito e com outras que não nos afinamos, e que às vezes estamos ali para aprender a conviver com elas, enquanto que outros podem ser os nossos adversários mesmo. Adversários que surgem nesta vida pelas nossas atitudes, que provocam neles reações contrárias a nós, ou até adversários de experiências que temos de outras vidas. Imagine reunir as pessoas no momento certo da sua evolução para que elas possam enfim se acertar. É um trabalho muito grande por parte dessa espiritualidade maior que nos direciona à evolução. É um trabalho muito grande. E às vezes aguarda-se séculos até reunir indivíduos que possam, enfim, superar diferenças. Por isso Jesus dá essa recomendação. Aproveita que você está vivendo a oportunidade agora. Já que você tem alguém que você não se afina, reconcilia-se com essa pessoa. Busca harmonia com essa pessoa. Busca entendê-la, busca aceitá-la. Porque se você não fizer isso, por falta de boa vontade, por falta de esforço, você continuará cativo a um mundo material, continuará cativo às circunstâncias da vida de uma pessoa que ainda não aprendeu a paz, não aprendeu a viver em paz, não aprendeu a viver harmoniosamente com o seu semelhante. Continuará cativo da sua própria imperfeição. Jesus então nos recomendou isso, nos advertiu, para que pudéssemos evitar até complicações. Porque muitas vezes nós temos a felicidade de ter adversários que são até criaturas íntegras, seres que podem não gostar da gente, mas não vão se mover para fazer o nosso mal, não vão trabalhar contra a gente. Quando a gente encontra um adversário desse na vida, nós devemos respeitá-lo muito. Mas em muitas ocasiões, nós encontramos adversários que vão querer o quê? Vão querer sabotar a nossa existência. Vão se voltar contra nós. E de uma forma ou de outra, todos nós temos essas experiências na vida. Quem não poderia contar hoje uma história de trabalho, de vivência profissional, em que conviveu com alguém que esteve ali como um grande adversário mesmo, disputando ali acirradamente uma promoção, disputando ali a atenção do chefe, ou às vezes esse nosso adversário, até o nosso próprio chefe, que nos persegue, mas não persegue o nosso outro colega. Às vezes esse adversário está na nossa família. E nós, o que fazemos quando estamos no contato com esses adversários? Ao invés de reconciliarmos com eles, nós vamos ali intensificando as diferenças com eles. Vamos instigando aquele sentimento difícil, porque ele nos faz alguma coisa, e o que a gente faz para ele? Revida. E é aí que a gente vai agravando a situação. E às vezes a gente se deixa levar nessa disputa, nessa briga, e o que a gente faz? A gente intensifica ainda mais essa animosidade, a gente intensifica ainda mais essa rivalidade, a ponto de ele deixar de ser adversário e passar a se sentir nosso inimigo. E muitas vezes nós criamos inimigos porque não temos essa disposição tão simples que Jesus nos ensinou aí, de buscar reconciliação. E muitas vezes nós criamos inimigos que, para conquistá-los e torná-los nossos amigos, vai demandar uma experiência longa no mundo espiritual, uma experiência longa numa vida terrena, até nos harmonizarmos novamente com eles. Porque às vezes nessas disputas que nós estabelecemos com as pessoas, nós muitas vezes até sem querer, sem perceber, na justificativa de que estamos defendendo os nossos interesses, estamos resguardando os nossos direitos, nós partimos para a ofensiva e passamos a cometer uma série de injustiças com eles. E acabamos criando neles muito mais do que animosidade em relação a nós, muito mais do que uma certa rivalidade, acabamos instigando neles o ódio, o rancor, o ressentimento. E o que que eles fazem, então, quando estamos todos libertos aqui do mundo material? Será que eles se transformam? Não, porque a morte não transforma ninguém subitamente. A morte não muda as nossas disposições interiores. Então, em muitas ocasiões, esses seres passam a nos perseguir. Só que quando nós estamos encarnados e eles desencarnados, nós temos aí estabelecido o chamado processo obsessivo. Uma das coisas que Jesus, então, queria dizer quando ele disse: se não nos reconciliássemos, seríamos entregues ao juiz, ao ministro, é exatamente a condição do processo obsessivo. Muitas pessoas hoje experimentam aqui na Terra o processo obsessivo, experimentam hoje na Terra uma influência espiritual nociva na sua vida, porque são esses adversários do passado que a pessoa não procurou se reconciliar, que a pessoa não procurou entrar em uma sintonia diferente com essas pessoas. E é aí que nós passamos a ter a nossa vida influenciada negativamente por eles. Aqui, quando a gente está encarnado, já que a gente não lembra dos erros que cometemos para com eles em outras vidas, o que que nós fazemos? Nós achamos que eles são maus e nós somos as vítimas, não é assim? A maioria das pessoas que começam a entender o processo da obsessão começam a pensar assim: o espírito desencarnado obsessor, ele é um espírito maldoso, e o encarnado, coitado, é uma vítima. Mas esse é um erro, porque na verdade os dois são vítimas. São vítimas da incapacidade de perdoar, são vítimas da incapacidade de atender esse convite tão amoroso de Jesus. E ao mesmo tempo, os dois são algozes. Os dois são seres que ainda, quando podem, vão estar procurando ferir o outro, magoar o outro, revidar o mesmo que ele recebeu. No fundo, obsessor e obsediado são duas criaturas doentes que vivenciam as duas condições. Ainda carregam dentro de si o desejo de vingança, de revide, e carregam dentro de si ainda uma grande necessidade de se conscientizar. Por isso que quando a gente identificar que nós somos seres assediados por espíritos imperfeitos, que chamamos de obsessores, passemos a vê-los como aqueles que um dia podíamos ter nos reconciliado e não nos reconciliamos. Podíamos um dia ter entrado em sintonia e harmonia com eles, e não entramos nessa sintonia, nessa harmonia. São seres que, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós ferimos, magoamos, machucamos, prejudicamos, e eles, libertos da matéria, se voltam contra a gente, nos perseguem, porque eles são animados dos mesmos sentimentos que nós um dia carregamos e, quem sabe, ainda não estão dentro de nós, lá ocultos no nosso íntimo. Por isso que os processos obsessivos são tão difíceis de serem resolvidos quando o obsediado não renova o seu mundo interior. Porque enquanto o espírito percebe na pessoa ali que ele está perseguindo, que ela está ainda sendo aquele mesmo ser que ele conheceu no passado, ele ainda sente toda aquela emoção perturbadora do rancor, do ódio, do ressentimento que ele sentia no passado. E porque ele nos identifica não pelo que nós somos na aparência aqui nesta encarnação, mas ele nos identifica por aquilo que efetivamente ainda somos. Por isso que os grandes benfeitores que vêm nos orientar, que vêm nos ajudar para nos libertar da obsessão, nos aconselham tanto a nossa renovação interior. Porque é a única forma real de nos libertarmos dos nossos adversários é mostrar para eles, então, que nós já não somos mais aquela mesma pessoa que os ferimos e machucamos no passado. É mostrar para eles que hoje nós estamos com uma nova disposição. É essa que Jesus nos fala, de reconciliação. De não sermos mais criaturas que atacam, que agridem, que ferem para se defender. Mas de sermos criaturas que nos aproximamos, que nos aconchegamos, que nos fortalecemos, que nos auxiliamos. Quando eles percebem em nós essa disposição, cria-se uma defesa muito grande para nós. Criam-se barreiras que impedem a ação deles sobre nós, porque nós já não estamos mais na mesma sintonia que eles estão. O tipo de pensamento que nós emitimos não é mais o pensamento que eles emitem. É algo já diferente. Então não cria influência, não cria aproximação. É aí que passamos a contar com uma grande proteção. Mas por que estamos nos renovando? E muitas vezes esses obsessores, então, espíritos que nos perseguem desde outras vidas, que nos procuram para se vingar, muitas vezes, quando eles percebem que nós já estamos nos esforçando e passando a agir de maneira diferente daquela que eles nos conheceram, eles se sentem meio que perdidos. Aquela força interior que eles tinham, que os motivavam na vingança, já não é tão poderosa mais. Já não é mais capaz de movê-los contra nós. Mas aí virá uma etapa no futuro em que teremos que nos reaproximar deles, teremos que conviver, para daí sim a gente poder definitivamente conquistá-los e nos reconciliar com eles. E muitas vezes nós já estamos vivendo essa etapa de vida agora. É aquela pessoa que nós convivemos já há algum tempo e que nós nos sentimos profundamente ligados a eles. Às vezes é na família, às vezes é um amigo, mas é mais comum na família. E aquela pessoa ainda é, vamos dizer assim, a nossa grande pedra no sapato. É a pessoa que nós temos que estar ali todos os dias conquistando, todos os dias nos aproximando. E quando eles não se sentirem realmente propensos a amá-los como eles são, eles não conseguem romper e se libertar definitivamente daquele ressentimento, que muitas vezes subsiste como um sentimento lá no íntimo, inexplicável, que gera antagonismo entre as pessoas. Porque como explicar que um filho que é tão cuidado, amado, que é bem orientado, que é bem encaminhado desde o berço, ele tem às vezes indisposições com uma mãe tão afetuosa, com um pai tão carinhoso? Como explicar isso? Porque isso contraria tudo o que seria natural. Um filho bem criado, bem cuidado, ter tanta indisposição com seus pais. Esse ser é aquele que ainda nós não nos reconciliamos definitivamente. E só à custa de muito amor, de muita dedicação, de muito devotamento sincero do nosso coração a eles, é que nós vamos conseguindo convencê-los de que nós já não somos mais aquela pessoa que o feriu no passado. Por isso que quando nós, no contato aqui na vida terrena, com pessoas difíceis, procuremos oferecer a elas o melhor do nosso ser. Procuremos oferecer a elas o melhor da nossa essência. Por quê? Porque nós não sabemos se ele não é um ser que nós estamos aí em vias de conquistar definitivamente para o círculo dos nossos afetos. Nós não sabemos se ele é uma alma que já vem ao longo de muito tempo, às vezes contado em séculos, num longo trabalho de reconciliação com a gente. Porque imagina, se hoje nós cometemos tantas coisas absurdas, em que muitas vezes magoamos e ferimos as pessoas sem perceber, e às vezes até intencionalmente fazemos isso. Imagine há séculos atrás, quando ainda sentimentos mais primitivos dominavam a nossa mente. Imagine quanto desafeto nós criamos. Imagine quantos dissabores nós criamos na vida das outras pessoas pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso desejo de estar se sobrepondo aos outros. Imagine quanta dificuldade nós criamos para outros seres. É natural que hoje, ao nos reunir, tenhamos diferenças. Tenhamos aí criaturas que podemos chamar como adversários, então, criaturas que temos que nos reconciliar com elas. E aí vem a pergunta, né? Como se faz isso? Como que a gente consegue? Porque às vezes a gente chega nesse estágio, então, então realmente o caminho é esse, é de se reconciliar. O caminho é esse, é de buscar o perdão do outro. Mas na prática, como que se faz isso? É o que nós vamos tentar indicar aqui algumas, vamos dar algumas dicas aqui. Ó, primeira coisa que nós temos que fazer então nesse processo de libertação, nesse processo de se reconciliar com os nossos inimigos, é reparar a reparação dos agravos que haja causado ao seu próximo. Nós somos muito bons para ofender e magoar as pessoas, mas quando envolve um pedido de desculpas, como isso é complexo, não é? Se nós exercitássemos mais, com sinceridade, o pedir desculpas pelos erros que nós vamos praticando, nós já estaríamos nesse processo de reconciliação de uma maneira bem segura. O problema é que muitas vezes a vaidade nos impede de reconhecer que nós erramos com as outras pessoas. A nossa vaidade, o nosso orgulho nos impede de perceber que nós falhamos com as pessoas diariamente. E tenho certeza, todos nós hoje falhamos uns para com os outros. E não tem problema isso ter acontecido, porque nós ainda somos imperfeitos. O problema é quando a gente percebe que falhou e não tem a grandeza de se desculpar. Esse é o grande problema. E é aí que nós intensificamos os antagonismos, é aí que o obsessor vê na gente aquilo que nós já fomos no passado. Porque errar é natural, faz parte da nossa condição evolutiva ainda. Porém, quando a gente reconhece que errou, nós temos que nos desculpar. Nós temos que procurar reparar o mal que nós estamos causando para as pessoas. E a reparação às vezes é muito simples. É a pessoa perceber que nós nos arrependemos daquilo que fizemos. Só que para isso a gente precisa reconhecer essa nossa condição e aceitar-se falível. Porque na maioria das vezes o que a gente faz quando a gente erra? A gente enumera uma lista gigantesca de argumentos, de justificativas para alegar que a nossa conduta foi correta, que nós estávamos certos e os outros errados. E vivemos muitas vezes sustentando isso perante a família. Não conseguimos entrar num bem-estar, numa harmonia familiar, porque não temos coragem de chegar para o nosso filho e falar para ele: me perdoe, porque eu me excedi. Eu não devia ter agido assim. Porque nós temos algumas visões equivocadas a nosso respeito. Temos visões erradas sobre os papéis que nós desempenhamos no mundo, de que temos que ser infalíveis, de que não podemos demonstrar imperfeições para os outros, de que não podemos demonstrar as nossas fraquezas. Quando a gente se liberta dessa ilusão, nós conseguimos ser mais autênticos, mais sinceros e nos aproximar mais dos outros e agir com uma naturalidade maior, com uma aproximação maior do outro, que conquista a simpatia dele. Então, reconhecer-se falível, reconhecer-se até no direito de errar, mas no dever de reparar os seus erros, é um caminho de libertação dos nossos adversários, de transformá-los em companheiros de evolução. Isso é ser humilde. Isso é você reconhecer a sua falibilidade, mas também o seu potencial de acertar. Porque quando a gente reconhece um erro, nós estamos nos tornando capazes de não mais praticá-lo. Não que vamos evitá-lo a partir daquele momento, mas a partir do momento que nós começamos a identificar as nossas imperfeições, nós vamos nos tornando capazes de saber administrá-las e evitar que elas gerem conflito com os outros. Então, busquemos diariamente reparar aquilo que a gente possa ter causado de problemas para as outras pessoas. Procuremos essa reparação e nós vamos perceber como nós vamos estar vencendo esses adversários de outras vidas e os que nós criamos nesta vida mesmo. Uma outra recomendação, então, que nós podemos dar é dar o perdão aos nossos inimigos. Nós dificilmente perdoamos as pessoas de verdade, porque sempre que a gente fica lembrando que ela nos criou problema, que ela nos gerou sofrimento, é porque ainda não perdoamos. Quando eu encontro alguém e não o acolho fraternalmente, o que me vem à mente primeiro é aquilo que ele fez para mim um dia, é porque eu ainda não perdoei. Quando a espiritualidade fala que a gente tem que esquecer as ofensas, não é que vai apagar da memória, porque tem coisas que não vão apagar da sua memória, não é? Alguém que foi e te tirou a vida de um filho, você não tem como esquecer isso. Mas você tem como não ter ódio, você tem como não desejar o mal para aquele ser e não ficar lembrando daquilo a todo instante. E nas questões menores da vida, também, se nós ficamos lembrando sempre de que alguém nos prejudicou, de que alguém fez o mal para a gente, de que alguém nos magoou, é porque não perdoamos ainda. E porque isso volta sempre, é que não nos reconciliamos com essas pessoas. Então, oferecer realmente o nosso perdão aos nossos inimigos. E já vamos falar mais sobre como fazer isso, então. E uma outra recomendação é procurar apagar qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Isso aqui é uma parte lá do capítulo do Evangelho que eu recomendei para vocês. É a gente procurar a dissipar essas animosidades que a gente vai criando ao longo da vida. É a gente não ver as pessoas como inimigos, como adversários. É a gente começar a mudar a forma de ver as pessoas, de encará-las. É não ficar remoendo mágoas, não ficar relembrando coisas o tempo todo das experiências que tivemos com as pessoas. Vamos esmiuçar um pouco essas questões, então. Então, como perdoar? Como a gente exercer? Eu não tenho a pretensão de dar uma receita aqui completa, infalível, mesmo porque ainda estou testando isso aqui. Ainda estou procurando aprender essas questões. Quem sabe um dia eu tenho uma receita e eu volto para falar, tá? Mas por enquanto vamos ver algumas indicações, então. Olha, entender as motivações reais do outro. Às vezes as pessoas fazem coisas para nós, não porque elas são nossos inimigos. Elas fazem por outras razões que nós nem conseguimos perceber ainda. Às vezes as pessoas fazem coisas não porque elas querem nos atingir, mas porque elas têm ainda uma vida que nós não somos capazes de perceber. E às vezes, o que que acontece? Uma pessoa é difícil para nós, não porque ela não gosta da gente, mas às vezes é porque ela não gosta da vida como um todo. Então, por que que eu vou ficar alimentando animosidade e ressentimento quando eu identifico que o outro pode ser que não tenha nada contra a minha pessoa, mas sim é um ser em conflito? Então nós temos que entender, quando as pessoas nos magoam e quando nós achamos que elas são adversários, nós temos que entender isso. talvez eles fizeram coisas não porque quisessem nos atingir, mas porque é a forma deles ser. Então, entender as motivações reais das outras pessoas, porque agem como agem, é uma medida de irmos aprendendo a perdoá-las, verificar que elas não têm nada contra a gente. Outra recomendação que podemos dar é uma que Jesus nos ensinou também. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. O que que a gente faz quando alguém nos magoa? A gente fica falando dessa pessoa para os outros, não é isso? Alguém nos fere lá no trabalho, nos magoa, a gente começa para os amigos falar mal dessa pessoa, não é assim? Ou a gente começa mentalmente pensar nessa pessoa e julgá-la e condená-la e acusá-la e aumentar a situação que ela criou. Tão simples é chegar para o outro e buscar um entendimento. E às vezes a gente descobre que aquilo que a pessoa fez não era contra a gente. Ela não agiu porque ela queria nos prejudicar, nos magoar. Então, por isso que Jesus falou, se alguém faz alguma coisa com você, vai até ele e resolve com ele a questão. E olha que interessante, e fazer-lhe sentir a falta em particular. O que a gente mais faz que agrava os nossos desentendimentos com o próximo, o que que é? É ficar falando dos nossos conflitos, não para a pessoa que pode com a gente dissipá-lo, mas para os outros. Então, parar de reclamar das pessoas que nos feriram para os outros, porque os outros não vão poder fazer nada para o caso. Eles não vão resolver a questão para a gente. A gente muitas vezes fala por desabafo, mas pode observar, às vezes a gente não procura a pessoa que possa nos aconselhar sabiamente. A gente vai procurar o outro que a gente sabe que tem algo contra aquela pessoa também, para ficar estabelecendo um circuito ali de ideias contrárias àquela pessoa. Só que para fazer isso aqui que Jesus ensinou, nós temos que seguir uma recomendação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ó, no capítulo 10, o item 4. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Então, quando a gente vai atender essa recomendação de Jesus aqui, de procurar o outro para dissipar os nossos desentendimentos, a gente tem que ir desarmado, tem que ir com o coração limpo, tem que ir com um espírito de conciliação realmente. Não para acusá-lo, não para dizer que ele está errado, mas ir de maneira sincera e dizer, olha, aquilo que aconteceu me magoou, eu prezaria muito manter a nossa amizade e fortalecê-la ainda mais e ter a humildade de aceitar até uma reação negativa do outro. Mas se eu vou procurar uma pessoa para acusá-la, para esperar que ela se desculpe, eu já estou indo com uma disposição meio de conflito com essa pessoa. Então eu não vou conseguir fazer isso que Jesus está falando se eu não tiver essa maneira grande, nobre e verdadeiramente generosa de tentar me reconciliar com alguém que me feriu. Então eu tenho que ir desarmado para procurar o diálogo e o entendimento com essa pessoa. Eu tenho que ir com uma boa disposição até de aguentar ele me falar mais coisas que me desagradem, mas com a disposição de reverter aquilo. Quantos problemas a gente evitaria, principalmente nas famílias, se a gente conversasse mais olho a olho, se a gente visse mais as pessoas e procurasse se entender melhor as razões, por que que alguém fez algo que nos magoou. Às vezes o indivíduo está cansado, está doente, está desiludido, sem esperança na vida e está machucando todo mundo. E a gente passa a criar uma animosidade com uma pessoa que está enferma da alma. E quando essa pessoa, às vezes, ela nos desabafa, ela nos diz, olha, não é nada com você. O problema aqui sou eu. E a gente ganha um irmão nessa história. Então busquemos essas recomendações aqui. Outra forma de a gente conseguir perdoar e conseguir vencendo esses impedimentos que nós temos com os nossos adversários é lembrar isso, olha, que cada ser se encontra em uma etapa da sua evolução. Não esperar o que as pessoas ainda não podem oferecer. Tem gente que fala isso que é uma forma discriminatória de ver os outros. Mas nós convivemos com seres de diferentes condições espirituais. Nós vivemos desde seres que estão começando a se humanizar até seres que já estão muito adiantados. E nós temos que respeitá-los todos. Alguém aqui fica com raiva de um ser como um cachorro quando age agressivamente? A gente não entende a condição dele. É um animal, é um ser que ainda está vivendo experiências primitivas. A gente não fica com raiva de um ser que a gente é capaz de reconhecê-lo na sua condição evolutiva. A gente é capaz de desculpá-lo. Por que que a gente não reconhece isso entre nós? Reconhecer que nós lidamos com pessoas ainda que carregam um pouco desse primitivismo aí, e aceitá-las como elas são. Não achar que elas são agressivas porque elas são nossas inimigas, mas porque é a natureza delas. É a aceitação. É a gente reconhecer que as pessoas só podem dar aquilo que elas já conquistaram. E às vezes a gente está esperando demais de pessoas que ainda não são capazes de oferecer o melhor para os outros. E a gente cria animosidade, ressentimento em relação a pessoas que ainda têm que aprender tantas coisas. Então, reconhecer que existem diferenças entre as pessoas e não esperar que as pessoas sejam todas bondosas, pacíficas, que todos os seres humanos que nós vamos encontrar são espíritos já que conquistaram esses valores. Não. Nós estamos lidando ainda com muitos seres que ainda precisam aprender muito em alguns aspectos da vida, porque em outros, às vezes, eles dão de 10 a 0 na gente. Né? Tem pessoas que são muito intempestivas, mas são profundamente generosas, por exemplo. E às vezes a gente é tão calmo e não tira a mão do bolso nem para dar um bom dia para alguém. Então, a gente tem que começar a reconhecer nas pessoas o que existe de bom nelas e não se apegar àquilo que é imperfeição, aquilo que é o que ela ainda não venceu. Porque se a gente for fazer uma autoanálise, a gente vai perceber que nós temos também muitas conquistas, mas em outros setores da vida somos seres ainda muito atrasados. Então, reconhecer isso é uma forma que nos dispõe a conviver melhor e a encarar os outros menos como adversários, mas como companheiros de luta evolutiva. Outra recomendação é lembrar que também erramos e esperamos ser compreendidos. Não é isso, quando nós nos deparamos com o erro que nós praticamos, que nós esperamos que as pessoas nos aceitem, nos entendam no nosso erro? O nosso adversário, ele tem esse mesmo direito que nós queremos para nós. Ele tem essa mesma necessidade que nós temos de sermos perdoados quando erramos. Quando a gente passa a aceitar essas ideias, é mais fácil lidar com aquilo que o outro faz para nós. E olha só, Jesus falou disso aqui, olha. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso? Por que que você vê a imperfeição no outro, mas você não vê a sua? Não é? Quando a gente passa a se reconhecer, então, como seres que somos todos num grande processo de evolução, fica mais fácil de administrar essas diferenças que vão surgindo. Outra coisa que nos ajuda a perdoar, então, é lembrarmos que julgamentos que efetuamos sobre os outros são passíveis de grande erro, pois julgamos segundo variadas influências que podem distorcer a realidade. Está cheio de espírito e quando desencarna, chega do lado de lá e os espíritos benfeitores mostram para ele a situação real que ele vivenciou, não aquilo que ele imaginou que ele estava vivenciando. E aí ele percebe, puxa, as pessoas agiram contra mim? Não, eram outras as situações. Mas a gente cria muita imagem sobre pessoas, sobre situações, que não são reais. Às vezes tem alguém que passou olhando lá para o infinito perto da gente, e é uma pessoa que a gente conhece de longa data, e a gente passa a pensar imediatamente o quê? Ah, já não quer mais falar comigo, não é assim? Às vezes a pessoa está vivendo um drama íntimo tão profundo que a faz abstrair toda a realidade em torno dela. Mas nós o que fazemos? Criamos a imagem de que ele quer um distanciamento da gente. Porque a nossa forma de ver a realidade, partindo da referência que nós temos, porque talvez nós fazemos isso quando não queremos um contato com alguém, fingimos que não vemos. E aí o que acontece? Eu passo a interpretar o outro como alguém que está contrário a mim, que é meu adversário, mas partindo da minha experiência, daquilo que eu sinto que é. Então nós temos que tomar muito cuidado com a imagem que fazemos das pessoas. Temos que tomar muito cuidado com os julgamentos que fazemos das pessoas, porque, acreditem, nós temos uma compreensão muito pequena da realidade. Nós temos uma compreensão muito limitada de toda essa complexidade de interações, de inter-relações que estabelecemos diariamente. Às vezes a gente vê alguém rindo pra gente, mas ele não está rindo da gente. Ele está rindo de uma situação que nós às vezes nem sabemos entender exatamente. Às vezes a gente vê uma pessoa com a cara fechada, ela não está com a cara fechada pra gente. Mas sabe lá toda a experiência de vida que leva essa pessoa a ser assim. Então nós não podemos julgar as pessoas pelas aparências. Nós não podemos criar uma imagem das situações sem um conhecimento mais profundo. Por isso que Jesus disse então, não julgueis. Porque com a mesma medida que a gente julga, a gente passa a ser julgado. Porque nós não temos essa compreensão então da realidade tão assim apropriada a ponto de permitir a gente fazer julgamentos sobre as pessoas. E até quando uma pessoa nos atinge diretamente, nós identificamos, não, ele fez para me prejudicar, a gente ainda não tem uma compreensão total daquilo. Então o melhor é não alimentar ressentimento, rancor, porque quem confia na justiça divina sabe que vai ser protegido, vai ser amparado, e sabe que aquele indivíduo, no momento certo, ele será corrigido. Então nós não precisamos ficar aflitos, não precisamos ficar revoltados, não precisamos ter disposição com o nosso próximo. Lembrando que nós não conseguimos ter uma compreensão plena da realidade, fica melhor de entender as pessoas, para não julgá-las como nossos adversários. E lembrar disso, né? Que quando nós temos uma boa disposição para com o nosso próximo, nós somos muito protegidos. Porque Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando a gente perdoa verdadeiramente alguém, nós nos libertamos de uma série de influências negativas, de influências de obsessores, dos pensamentos dessa pessoa que se volta contra a gente. Então, o perdão das ofensas é o melhor preventivo de todos os problemas que a gente possa ter de natureza espiritual. A gente cria uma proteção muito grande porque nós passamos a ter uma disposição que nos leva mentalmente a nos sintonizar com a espiritualidade superior. Pensamentos de vingança, de ódio, de ressentimento, de mágoa, só nos unem a espíritos dessa natureza. Pensamentos de generosidade, de perdão, de amor, nos unem a quem? A espíritos que sentem essas coisas. A esses seres que já estão nesse patamar de evolução do sentimento, que querem apenas o quê? União, crescimento para todos. Então, abdicar do ressentimento e da mágoa é uma forma de nos libertarmos, é uma forma de conquistarmos paz interior. É um benefício a nós mesmos. Então, se reconciliar com os nossos adversários é algo profundamente benéfico para nós. abrir mão das nossas vaidades, das nossas ilusões, do nosso amor próprio, do nosso ego ferido. Libertar-se disso é um bem muito grande. E a grande consequência que nós vamos ter é essa: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vossos pais celestial perdoará os pecados, os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. O que Jesus dizia nessa época era isso: nós, pela lei de ação e reação, criamos o que vamos encontrando ao longo da vida. Dureza, mágoa no coração gera isso nas pessoas que nós vamos conviver. Dureza e mágoa também, que se endereça a nós. Se nós queremos libertação, se nós queremos nos despojar disso que nos prende aqui ao mundo material ainda, que são esses sentimentos inferiores, nós temos que trabalhar para nos libertar. E aquelas indicações são um caminho, um início. E ao longo da vida a gente vai descobrindo uma série de outras possibilidades dessa reconciliação. Mas para tudo que a gente quiser realmente conquistar, a gente tem que dar um primeiro passo. E o primeiro passo começa sempre na vontade, no desejo. Então, nas nossas orações, nas nossas preces, peçamos a Deus que nos ajude a nos libertar dos nossos ressentimentos, das mágoas que nós temos para com o nosso próximo. Jesus disse que tudo que nós pedíssemos a Deus, Ele nos daria. Aí as pessoas ilusoriamente, né, iludidas, ficam falando: ai, Deus, me dá aquele carro, me dá aqueles números que vão sortear amanhã na Mega Sena. Ai, Deus, me mostra como conquistar essas coisas. Mas não era disso que Jesus estava falando. As coisas que são realmente importantes para nós como seres espirituais é que Deus nos dá em profusão. É só pedir e Ele nos mostra. Peça em oração a Deus para Ele te mostrar como você vencer as suas imperfeições. Comece a se aperceber, começa a sondar os seus pensamentos para observar se não começam a vir reflexões nesse sentido. Peça a Deus uma forma de você se reconciliar com seus desafetos, para você perceber se não surge uma situação propícia para isso. Surge. O problema é que, como a gente não está esperando receber essas coisas, a gente não percebe. O problema é que, como a gente não pede, a gente também não percebe. Mas tudo que a gente pede para o nosso progresso espiritual, tenho certeza que Deus nos dá. E que Jesus, então, esse grande mestre, esses espíritos bondosos e generosos que nos têm transmitido tantos conhecimentos e têm nos alertado tanto sobre aquilo que nós devemos ter maior atenção na vida, possam nos envolver nessas ideias, nessa disposição, possam nos fortalecer nessa busca, e que possamos todos alcançar essa reconciliação com os nossos adversários. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.